Eu sei que os cães farejam medo, por isso não vou me encontrar. Sem muito bem o que eles querem, mas eles não vão me calar. Vem, neguinho, todo mundo, mão pra cabeça, vai, vai, vai. Alguém aí tem passagem, se tiver vai ficar pequeno, hein? Pequeno, hein? Mas eles não vão me calar. Assalamu alaikum, aqui é o maloqueiro chegando humildemente novamente.